Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, de boy, o réu tá cheio. Nossa! Inferno. Aqui é o Leonel Caldela e conheci um capeta em forma de guri. Nossa! Yeah, yeah! Que é Carlos Voltor e sem chuva, mas com trovão. E o som de gigante. Bela citação. Aqui é o Afonso com dois Fs de faca Solano. E Hellboy é o caralho. O nome dele é Anun Ungrama. Filha da puta! Aqui é a Zagal e o Afonso, duas facas nas minhas costas, Solano. Roubou a minha entrada. Caramba! Muito bem, nerds! Estamos aqui para fazer mais um dossiê de quadrinhos. Hoje vamos falar da criação de Mike Mignola, Hellboy. Afonso Solano diz que é fã de dar gritinho com os punhos fechados e as mãos juntas, dando pulinhos, levantando os joelhos. Em forma de cruz invertida. com o punho direito fechado, que apertou a mão de Mike Mignola na Comic Con de San Diego. Olha isso. Posso dizer que também apertei, não no seu tempo, mas tive essa oportunidade. Vamos falar sobre Hellboy nos quadrinhos depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Pausa dramática. olha só, Zagal. Hoje estamos fazendo um Nerdcast de Hellboy nos quadrinhos para preparar a galera para o dia 16 de maio, que estreia Hellboy. Tá chegando. É, mas rapaz, o Hellboy com David Harbour. Isso. E a Mila. E a Mila Jovovich como a vilã. É Jovovich ou Jovovich? Boa pergunta. Ela é Nimue. É a Sim. Vilã, cara. É muito boa. Rainha de sangue. E tem o Ian McShane, né, Zagal, com o professor Broom. Não só isso. O filme tem a supervisão do Mike Mignola. Exatamente. Criador do Hellboy. Criador dessa estética. Essa estética do Hellboy é muito maneira, inconfundível. Cara. A gente é muito fã. E o Mike Mignola tá sempre na Comic Con lá na San Diego. É verdade. Né? Low profile. Super low profile. Você chega fácil nele. Fácil. Ele só não dá boa. Entrevista. Ele só acha meio esquisito quando você fica filmando ele de longe aqui no Stalker. Você ficou filmando o Mike Mignola. Porra, era o Mike Mignola, cara. Ficou olhando pra você. Ele era o Mike Mignola. Muito maneiro. Mas, pô, você leva o Hellboy lá, ele assina. Assina, cara. Eu comprei. Comprei lá na hora pro amigo, o senhor Z. Convidei pra cá, pra esse Nerdcast, mas ele é muito tímido. Extremamente fã. E eu comprei um encadernado, ele autografou, dedicou, foi bem legal. Direção do Neil Marshall, que trabalhou em Game of Thrones, trabalhou em Westworld, cara. E um filme com visual muito mais gore e dark do que os antecessores, mas sem abandonar aquele humor ácido do Hellboy, característica do personagem. Lembrando, dia 16 de maio, estreia Hellboy nos cinemas. Completou agora 25 anos. Caraca. Já, Hellboy. Aliás, o Hellboy Day é no dia 23 de março, que é o meu aniversário. Existe Hellboy Day? Tem o Hellboy Day, todo dia 23 de março. O Hellboy Day teve vários produtos exclusivos nas comic stores e tá tudo ao redor do personagem, pra quem é fã, cara. Eu tenho um isqueiro do Hellboy. Maneiro, tem tudo a ver. Eu comprei quando era adolescente. Olha, pra chegar nas meninas que fumavam. Fala aí. Perguntar, você tem fogo? Eu, do inferno. Caraca, putz grila. Que excelente. Ó, já vou avisando, tem 3 cenas pós-créditos no filme pra quando você for assistir no dia 16 de maio. Fica lá até o final pra você não perder nada, certo? Animal. Ou melhor, diabólico. E atenção, porque hoje é dia de Nerdcast, rapaz, dia de educação financeira, e eu estou aqui com o Vinícius Fuzikawa, que sempre participa com a gente. E aí, Vini? Tudo bem, Ale? Beleza, cara. Olha o seguinte, hoje nosso Nerdcast está muito bom, porque a gente vai falar de derivativos. A nossa proposta era mergulhar nos conhecimentos do mercado financeiro, justamente porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe o que está fazendo, né? Eu tenho uma história aqui que derivativo significa opções. Eu tenho a história aí de investimento em opções muito errado que eu fiz em 2008. Quase, não cheguei a perder dinheiro, mas quase perdi muito dinheiro. Porque estava fazendo de uma forma muito maluca, leiga, entendeu? Então eu, como leigo, eu contei essa história no Nerdcast e a gente justamente mergulhou um pouco na ideia de entender como trabalhar com derivativos da forma correta. Da forma de mitigar os seus riscos e não de aumentar os seus riscos. Porque aquele negócio de ganhar muita grana em pouco tempo pode deixar você meio cego, né? A ganância do ser humano pode te jogar numa armadilha, né, Vini? É verdade, é verdade. Acho que o programa foi pra isso mesmo, pra gente tentar ajudar você e o Sr. K a não perder dinheiro mais com opções. Exato. E falar um pouquinho sobre contrato futuro, que é onde o trader tá operando, um pouquinho de swap. São temas complexos, mas acho que deu pra dar uma introdução legal sobre o assunto. Exatamente. Vale a pena você escutar. Já está aí na sua timeline. Baixe agora o Nerdcast dessa semana, que tá muito maneiro. E o que temos de produtos na Nova Futura, justamente relacionados a derivativos? A gente tem um produto que é o campeão, chama Super Strike. Olha aí. Você tem que botar Vingadores. Tem que botar Vingadores em tudo, cara. Mas o que eu vou pagar de royalties não paga o rendimento da operação. É verdade. Super Strike, o que é? O Super Strike é uma operação que ele é feito com ações e opções. Ações da Magazine Luiza, neste caso. Uhum. Então, olha assim, se a ação subir qualquer valor, ela dura 6 meses, tá? Lá no vencimento, depois de 6 meses, você leva 500% do CDI, que é um rendimento alto. Se ações da Magazine Luiza, daqui a 6 meses, na verificação, tiver subido qualquer valor em relação ao valor de compra do início da operação, é isso? Exatamente. Você ganha 500% do CDI, é isso? 500% do CDI, que hoje, com o CDI de hoje, dá aproximadamente uns 16% em 6 meses, que é muito dinheiro, é muito rendimento. É muita grana. 16% bruto, né? 16% bruto, líquido dá mais ou menos uns 12%. Depois de impostos, ok. É bom, cara. Em 6 meses? Porra! Dá pra ficar melhor ali, porque se a ação cair até 19,99%, no final você também leva os 500% do CDI. Ela ganha pra cima e pra baixo também. Como é que é? Só a mágica das opções. Caraca! Ou seja, peraí, se ela cair, tipo, 1%, você ainda ganha 500%. Se cair 2%, 10%, até 19,99. Até 19,99, você ainda ganha 500% do CDI. É isso? Isso aí. Tá bom, se cair de 20% pra baixo, o que que acontece? Então, se algum momento ela bater 20% pra baixo, as ações da Magazine Luiza, você não perde no momento. Você vai virar acionista da empresa. Você vai ficar com as ações da Magazine Luiza na sua carteira. Você pode até vender as ações e embolsar aquele prejuízo. Ou você pode segurar as ações na carteira e esperar uma valorização. Interessante, hein? Interessante. Operação bem legal. É, tá à disposição um link que a gente deixou na descrição pro pessoal. Olha aí. Mas o que mais? Eu sei que tem mais novidade aí. A outra novidade, Ale, é uma novidade educacional que é em parceria com a B3, uma parceiraça nossa aqui. Ela vai fazer uma Semana Nacional de Educação Financeira, que vai do dia 20 de maio ao dia 26 de maio. Uhum. E a Nova Futura, no dia 22 de maio, vai participar ao vivo, com um link no nosso canal do YouTube, falando sobre trader, sobre operações do trader. E assim, é nesse dia que a gente vai estar lá no dia 22 de maio, a partir das 19 horas. Mas no link tem conteúdo para diversos assuntos, para Tesouro Direto, todos os conteúdos proporcionados pela Bolsa, então conteúdo de muita qualidade. Excelente, então acompanhe no canal do YouTube. Qual é o canal do YouTube da Nova Futura pra galera? youtube.com/NovaFutura. Nova Futura, maravilha. Então você que ainda não abriu a conta da Nova Futura, abre agora, é de graça, cara. Pesquisa, ouve os Nerdcasts pra você entender todo o arsenal de opções que você tem pra investir seu dinheiro, cara. Vale a pena, escuta o Nerdcast de hoje sobre derivativos, que é muito interessante, cara, pra você entender até melhor esse produto que o Vini anunciou agora, que tá ligado à Magazine Luiza, né? Vale a pena você escutar, você entender melhor. E não perca no canal do YouTube da Nova Futura, vai ter muito conteúdo sendo publicado agora na Semana ENEF, a Semana Nacional da Educação Financeira, em parceria com a B3, cara. Muito bom! Valeu, Vini! Valeu, Ale! Um abraço! Eu quero falar com os nossos nerds empreendedores que tem um problema que nós tivemos lá no início da Nerdstory, que era boletos. Olha! Como emitir boletos de uma forma econômica. Boleto porque... é um problema na vida de todo mundo, com loja ou sem, amigo. Exato, pra quê? Emite pra quê? Tem que pagar. Exatamente. Eu quero falar da Yugo, Azaghal. Olha só, a proposta da Yugo é justamente pra você que tem que emitir boleto, você que conhece as dores de gerenciar cobranças e recebimentos neste Brasil, galera. Nil. Oh. É o seguinte, é burocrático e normalmente o custo é alto pra você emitir boleto. A Yugo tá há mais de 7 anos de mercado e tá prestes a se tornar um banco digital pra empresa. E aí, nessa, ela oferece um custo de boleto super barato por transação efetivada. Efetivada? Efetivada. Olha aí. Cara, quando a gente começou nessa história, a gente pagava R$5 no boleto, caríssimo, lembra? Boleto. Era caríssimo. Caríssimo. E aí o cara perguntava assim, ah, mas quanto que você vende? Nada. Nada, eu tô começando. Aí, assim, ah, se você vendesse muito, era mais barato. Pô, mas a gente começou pagando R$5 por boleto, cara. Era sinistro. Você já sabe o valor, você já e, bota dentro do seu custo. Sim, e é só por transação efetivada. Ou seja, se o cara emitiu o boleto, não pagou, você não vai pagar. Entendeu? Não é por boleto emitido, é por boleto pago. É. Sim, exato. Entendeu? Muito bom, muito bom, hein? Se o boleto for não pago, ou se for cancelado, ficar pendente, não vai pagar. Só paga quando o cara efetivamente pagar o seu boleto, né? A Yugo automatiza todo o processo de cobranças, desde enviar até realizar notificações de cobrança, né? Além disso, ela faz toda a conciliação financeira por meio de relatório completo sobre o status das cobranças realizadas. E a gestão de cobranças pode ser feita através do painel de cobrança deles, que é 100% na nuvem, para cobrar e receber pagamentos online. Ou, se você quiser, você pode usar a API da Yugo, que é mega intuitiva para você integrar o seu sistema de gestão financeira ou nos seus apps, no app que você usa para sua empresa, etc. Excelente, hein? Muito boa a solução, cara. Seja o seu modelo de negócio cobrança avulsa, recorrente ou via marketplace, a Yugo tem solução para todos esses modelos, cara. Tudo isso sem fidelidade, Azaghal. Ou seja, começou a ser cliente da Yugo, não estiver satisfeito, você pode cancelar a qualquer momento, não ficar preso 12 meses, 24 meses, etc. Cara, vai conhecer a Yugo, cara. Tem link aí no post para você solucionar a sua gestão de pagamentos online com boletos, cara. Muito bom, vai conhecer! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast de Vingadores, que tem spoiler de Vingadores, ainda não viu Vingadores, então... Quem não viu Vingadores tá errado. Pode pular diretamente para... 23 minutos e 2 capetas em forma de guri. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Alisson França, Gabriel dos Reis, Santiago de Queiroz, Gustavo Yassuda, Carlos Giovanni, José Mário, Cleiton de Oliveira, Jonathan Ferrarini, Israel Gomes, Gustavo Mitsunori e Natália Aparecida dos Santos Silva. Muito obrigado, seus nerds! Temos também o pessoal do Scalp Solidário, Gustavo Carlos, Rodrigo da Mota, William Moura, Laiene Ribeiro, Rogério Silva e Arthur Costa Longa. Muito bom. Caraca, impressionante. Essa semana é só praticamente só homens, né? Exato, é verdade. Porque muito Laiane, incomum, no que, caso... De quê? De Escapo Solidário? Sim. Normalmente tem muito mais mulheres nesse caso. Os cabeludões, olha aí. Agora, o Costa Longa, ele tem um nome de Senhor dos Anéis, né? Tem. Não é um nome Costa de... Costa Longa é nome de Senhor dos Anéis, isso aí. Olha só, arte dos fãs. Quero agradecer a Joyce de Andrade, que mandou o Krankenwagen. Olha aí, o Dom Azaghal dentro da ambulância. Quero ir pro hospital, muito maneiro. Quero agradecer ao Adalécio Raimundo Mendes, que mandou o Shazam Científico aqui contra o vilão. Ficou muito, muito maneiro. Temos o Tempo Tudo Repara, do Henrique Amorim Brown, cara. Caraca, nossa, cara, tá dramático, cara. Muito sinistro. Temos um Nerdinho Warrior pelo Victor Sainz também. Olha aí, muito legal. Maneiro. Bem heróico. E o Doutor Mitos pelo Carlos Henrique Silva Leite. Melhor amputar. Aquela vozinha do Leonel. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas artes dos fãs, seus nerds. Você que está com o nosso app, viu elas aí. Caso você não tenha visto, entre no site, dê um beijo, viu? Exatamente. Gabriel Gulak Maia, 30 anos, físico no Instituto de Pesquisa Industrial e Científica da Universidade de Osaka. Osaka, Japão. Só lembrando aqui, antes de você continuar, caso você não tenha visto Vingadores ainda... Já avisei lá. Vaza. Pô. Vaza. Exato. Pro Time Jump. Spoilers. Exato. Se você tiver no aplicativo, pula aí pra pular essa parte. Caso contrário, vai adiantando aí, maluco. Muito bom. Trago-vos uma indignação sobre a teoria da viagem no tempo em Avengers Endgame. Uma consequência não pensada nos atos dos Vingadores. É impossível retornar as joias para suas realidades. O filme mostra que quando você viaja para o passado, você cria, no instante que chega, uma bifurcação em sua linha temporal. Essa parte, cara, essa parte da linha temporal tá totalmente zoada. Tem como é. Eles falaram que é daqui, esse é o nosso jeito, os roteiristas desmentiram os diretores, ninguém sabe o que tá falando, ninguém dessa porcaria entende timeline. Ouça, o que aconteceu foi bem simples. Eles simplesmente mudaram pra uma timeline onde todo mundo tá vivo. Exato, Mas aquela timeline onde todo mundo morreu, continuou todo mundo morto. Só que agora não tem mais eles porque eles foram embora dela, entendeu? Caraca. Entendeu? Ah. Eles falaram assim, ih, gente, deu ruim, vamos salvar as pessoas. Aí eles foram pro passado, criaram uma bifurcação, e eles que voltaram não são os mesmos eles. Cada um ficou numa timeline diferente. Fascinou. E a timeline da estalada, além de ter metade das pessoas desaparecidas, ainda tem aqueles Vingadores todos que viajaram no tempo que não voltaram mais. Eles sumiram. Exato. Que filha da puta. Porque isso é viagem no tempo, e é por isso que Rick and Morty não se mete com viagem no tempo. Muito bom. Ai, ai. Sandra Jacó, 37 anos, analista de marketing São Paulo SP. Saudações, nerds. A respeito do questionamento do Azaghal sobre a Capitã Marvel não ter usado a manopla para fazer o estalo no lugar do Homem de Ferro, a Carol Danvers conhecia bem o plano, pois foi a idealizadora do mesmo. E é ela que sai andando e dizendo que vai procurar o Thanos para pegar as joias e instalar todo mundo de volta. Porém, usar as joias para dizimar Thanos e seu exército não foi cogitado no início. Durante o terceiro ato, porque teoricamente eles iam só dar a estalada e devolver as joias. Só que o Thanos chegou. Certo, mas aí o bicho tá pegando e eles resolveram voar, viajar no tempo com as joias? Pra botar no... Não. Quando o Thanos chegou, eles... Caralho, segura as joias aí. Não, o que aconteceu é, fudeu, a gente tem que tirar essas joias daqui. Aí eles iam botar na van e levá-las pra algum lugar. Eles iam entregá-las pra alguém, pra uma formiga, e ele ia viajar no tempo com as joias. Só que eles destruíram o carro lá, não rolou. Exato. No final de tudo, o Homem de Ferro pegou as joias e resolveu instalar e dizimar o Thanos. Foi uma parada improvisada. Mas a moça, a Capitã Marvel, ela tava com a manopla na mão. Ela não pensou nisso. Por que que ela não meteu a manopla? Por que ninguém meteu? Porque assim, o Homem-Aranha, se bota a manopla, ele evapora na hora. Entendeu? Exatamente. Muito menos o Gavião Arqueiro. Ela tava na... Mas ela tinha poder, cara! De tirar a parada dali, cara. Então ela não pensou a frente. Ela toma porrada do Thanos, cara! Ela tava com a parada aí, pum! Ela ficou fazendo show, ela queria fazer touchdown. E aí ela tomou a porrada do Thanos. Se ela tivesse botado a manopla, ela não tomava a porrada de ninguém. Ela não pensou nisso. Olha lá, aqui, ó. E além disso, nos quadrinhos ela consegue viajar no tempo. Ela não precisava nem ter ido pra van. Mas isso não vou nem cogitar. Não tem isso. Durante o terceiro ato, quando o Hulk instala e o universo volta, em qualquer parte do universo em que a Capitã Marvel estivesse, os seres vivos retornariam, conforme planejado inicialmente. Dessa forma, ela perceberia que os Vingadores conseguiram as joias e, de alguma forma, isso foi o motivo pra ela voltar pra Terra. Exatamente no local do QG dos Avengers. E bem no momento da batalha final. Quando ela chega, o plano que ela conhecia já estava concretizado. Tudo que informam pra ela é que precisava levar a manopla até a van e pra ela ser devolvida ao passado. Mas é assim, eu quero fazer uma observação aqui importante, que ela é a Capitã Marvel. Ela não é a recruta Marvel. Mas se ela pega a manopla, ela tem que ter uma atitude. Não, leva pra van, não faz nem sentido isso, cara. Que é isso? Choque de cultura? Choque de cultura, leva pra van? É por isso que o Tony Stark é Tony Stark. O Homem de Ferro apenas pensa em pegar as joias e deixar a manopla quando ele vê o Thanos retirando uma das joias pra nocautear a Capitã. No exato momento que o Tony pensa nisso, o Doutor Estranho faz o gesto de pedir uma brecha pra confirmar que isso vai funcionar. Isso aí. Um detalhe que merece ser observado é que o Doutor Estranho sabia que a Carol deveria ser nocauteada daquela forma para inspirar a ideia ao Homem de Ferro. No momento em que os magos entram no campo de batalha, o mago pergunta se todos estão lá, porque ele sabe que não pode faltar a Capitã na única possibilidade em que eles vencem. Por fim, com o bombardeamento do QG dos Avengers, me resta uma pergunta. Será que a próxima base dos Avengers será construída no espaço, da mesma forma que é nos quadrinhos atualmente? Dependendo aí do filme do Homem-Aranha com múltiplos universos. Exato, caralho. Sabe-se lá. Diego Cardoso, 28 anos, roteirista e voice actor. Olha aí. Mauá, São Paulo. Gostei muito do último Nerdcast porque, além de tudo, ajudou para prolongar a emoção calorosa que tive ao assistir o final da saga dos Vingadores no cinema. Como vocês disseram, é tudo incrível e o que eu acho que foi muito legal é que quanto de discussão ele proporciona mesmo depois de ter assistido. Isso é bem legal. Porque quando o filme é michuruca, você vê, fica puto, fica feliz, e acabou. É isso, entendeu? Falar. O filme fica gerando essa discussão. Exato. Querendo, ele ganha, né, vida, né? Ele se prolonga. E é, principalmente essa parada de viagem no tempo e realidades alternativas. Você quer prolongar uma discussão, amigo? É só botar viagem no tempo. É isso aí. Sobre essa questão, depois que eu assisti o filme, simplesmente decidi aceitar o que eles definiram no filme. Mas nem eles sabem. Isso aí, cara. Mas teve outra coisa que me deixou uma dúvida por alguns dias e foi até mencionado no Nerdcast. Como o Thanos foi pro futuro ainda levando toda aquela galera? No filme existe a cena em que a nebulosa do passado retira da cabeça da nebulosa do futuro o frasco com as partículas PIN. Não, maluco, ela não tira da cabeça da mulher, cara. Ela tira uma plaquinha da cabeça só pra se disfarçar. É. Mas as partículas, sei lá, tava na pochete. Lá, exatamente. Bom, em seguida vemos a cena desse frasco sendo entregue para o Thanos. Aliás, uma cena curta, mas bem enfática, como se dissesse, esse fato aqui é importante. Mas aí a dúvida começa. Se só havia um frasco em posse da nebulosa do futuro que foi entregue ao Thanos, como que a nebulosa do passado viajou para o futuro? Se ela viajou com aquele frasco, como é que foi o Thanos que viajou e ainda... É porque a nebulosa viajou no tempo. Foi passado. Aí encontrou a nebulosa do passado. Aí ela roubou. A nebulosa do passado. Rebulou. A nebulosa malvada, que agora tem a nebulosa redenção e a nebulosa malvada. A nebulosa malvada, que é do passado, pegou a plaquinha amarela, botou na cabeça e deu as partículas PIN pro Thanos. Certo. Mas como é que ela voltou antes? E a Gamorra do futuro também voltou. Ela voltou junto com o Thanos? Não, ela veio com o Thanos na nave. Como é que... É verdade. Como que ela voltou? Não lembro. Que ela voltou ela antes? Ela voltou junto com o Thanos? Ah, não. Ela voltou e ela puxou o Thanos. Ela puxou o Thanos? Puxou operando a máquina do tempo. Não entendi. Ela foi na máquina do tempo e ela ativou a máquina do tempo pra puxar a nave do Thanos, do passado. A nebulosa? É, a nebulosa má. E a nebulosa boa? Que a Gamora... Tava na nave do Thanos. Ela veio junto com a nave do Thanos. Não, Ah, mas assim, se o Thanos conseguiu viajar... Ela... Então pra que ela deu as partículas PIN? Como que ela voltou? Ela não tinha só um frasco? O Thanos pegou e fez mais, cara. Só, eu não quero explicação, porque sei o lá, frasco... Cara. Não, o frasco é pra uma pessoa mas viajar. Mas ela precisava voltar antes. Eu entendo o que você tá falando. Mas olha só, não juntou todo mundo de mão dada e viajou todo mundo no tempo? Uh-huh. E cada um tinha o seu frasco. Dois frascos, certo? Um pra ir, um pra voltar. Porque, então, um frasco não leva um exército. Então, pro Thanos conseguir levar aquela tropa toda pelo espaço-tempo, ele teve que fazer mais. Não tem como ele com um frasco só fazer. Ela continua aqui. No programa, o Rex cogitou que o Thanos tivesse encolhido todo o exército, mas isso não faria sentido, pois se um frasco fosse suficiente pra isso, porque os próprios Vingadores não fizeram isso aqui pra viajarem todos juntos usando um único frasco. A resposta não está no filme. Ou estava e foi cortada. Na semana após a estreia, os irmãos russos fizeram umas perguntas, teve umas perguntas e respostas na internet, onde respondem essa pergunta e eu reproduzo a seguir. É como o Thanos, como o caralho do Thanos trouxe aquela cambada toda pro futuro. E a resposta aqui, ó, em tradução livre. Tem um humano no exército dele chamado Maul, e que é um mágico fodão. O próprio Thanos é um puta gênio também, um pica das galáxias. Essa é a tradução livre dela. Os dois facilmente operaram uma engenharia reversa da parada e produziram mais partículas feitas. Então. Tá bom, é isso. É exatamente tem, isso. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Exatamente. O que eu acho um pouco caído é assim. Eu acho que o filme tem que se explicar sozinho. É, sim. Quando o diretor faz um Q&A, um perguntas e respostas, pra ficar tirando dúvida do filme, eu acho um pouco zoado. Eu acho legal a gente ficar discutindo isso e tentando descobrir. Teve a cena, então provavelmente... Agora o cara vem lá e falar, gente, é isso? Mas peraí, se alguém pergunta pro cara, ele não tem direito de dizer o que tem na cabeça dele? Ele fala, vai ver o filme lá, cara. Porque de repente essa cena ficou cortada, entendeu? Fala assim, tem um... O cara falar que tem um cara no exército dos Thanos, que é um puta mago. Ah, meu irmão. É. E que ele fez engenharia reversa e, puta, ou me mostra isso no filme e eu não falo e deixa a galera ficar discutindo. Entendeu? Uh-huh. Eu acho um pouco roubar um jogo, entendeu? Faz um filme de 3 horas. Tem 20 minutos de Gavião Arqueiro e o cara ainda perde tempo pra ficar explicando. Começa. Ah, não, meu irmão. Começa. Nem me vem com isso. Zagal, Dia dos Namorados está chegando. Tá chegando o Dia dos Namorados? Caraca. É mês que vem. Caraca, já tá no meio do ano? Chegando no meio do ano. Nossa senhora. Nosso pedido encarecido. Sim. Que você mande as suas histórias. Do Nerdcast dos Namorados. Exato. É. Não inventa. Cara. Eu vou pedir só uma coisa. Não inventa. Não inventa. Tá ficando muito mirabolante. Exato. E esse ano faz 10 anos de Nerdcast Dia dos Namorados. Sério? Acredita nisso? Então você já sabe, manda e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br. você bota ali no assunto, no subject, uh-huh, Nerdcast Dias dos Namorados, e o tema. O tema, reconciliação, é. Menino que procura menino, menino procura menina. Exato. Tudo. Sei lá quem procura, sei lá, fulano, fiz merda. Você separa... Desculpa, exato. Exato. Separa as suas histórias bizarras, né? Uh-huh. Conselhos amorosos. Separe lá seus temas para a gente poder gravar mais um episódio. Talvez o último. Ih, Azaghal, vocês deixam ser o último? Responda aí, né, criar uma urgência. Vamos lá, gente. Eu quero perguntar já de cara pro Afonso, que além de fã é ilustrador, então ele tem uma visão um pouco diferenciada em relação a nós, meros mortais. Oh, well, since you mention it. O Hellboy, na real, ele é um quadrinho cult, né? Ele não é uma história de quadrinhos de massa, né? É uma história muito mais de nicho, né? É. O que não é um problema, é bem legal, inclusive. Mas ele tem essa vertente. E é bem famoso, né? Bem cultuado nesse sentido. Ele é o mainstream dos cultos. Os filmes definitivamente fizeram o que costumam fazer com quadrinhos, mas particularmente com o Hellboy, realmente, ele era uma coisa bem cult. Acho que não somente pela temática ali do oculto, da investigação paranormal que a gente vai falar, mas muito também do traço do Mike Mignola, que é, para um público gigante, muito esquisito. Essa é justamente a minha pergunta pra você. O que é mais chamativo, o que é mais característico, o que é que desperta essa fanzice que a gente tem em ler Hellboy? É a mitologia dessas histórias de oculto ou é o traço muito característico do Mignola? Cara, eu acho que a gente julga o livro pela capa. Então, com certeza, a figura do Hellboy em si já é muito peculiar, né? Ele mesmo brinca que todo mundo acha que é uma pessoa usando aqueles óculos, aqueles goggles, né, na testa, e depois que você pega e folheia, você fala, ah, não, são dois chifres cortados. Eu achei, a primeira vez que eu vi o Hellboy, eu achei que era tipo dois óculos na testa, é isso aí. É igual o peru Sadia, que o pessoal acha que ele tá usando só o óculos, mas é um capacete inteiro, né? O peru do Sadia tem um capacete, cara. Tem. Tem, é, gente. É verdade, ele tem um capacete, cara. Olha aí, bota aí, ó. Peru Sadia. Eu tinha um amigo na faculdade. Não é da Perdigão, maluco. Quando eu estudei... Não, é da Sadia. Eu tinha um amigo na faculdade que era magrelinho, tinha uma motoca, e ele tinha um capacete branco, e aí, o apelido dele era peru do Sadia. E ele cantava, essa dia é saudável, eu lembro disso. Ele ficava passando a mão no presunto, falando assim, esse não, você não me engana. Caraca, ah, sim, é esse é Sadia. De jeito nenhum. Tá querendo me enganar, é? Porra. Olha aí, Jovem Nerd impactado. É, não, marcou todo mundo. E a figura do Hellboy, então, tem essa coisa esquisitíssima e peculiar, e a coisa da mão direita dele, aquela mão de pedra, né? Isso tudo no traço do Mike Mignola, cujas figuras humanas quase não tem ombro também, né? É, muito característico, né? É muito, a coisa dos ângulos do Mignola. No mundo de Mike Mignola. Ninguém faz uma natação e as sombras são muito... As sombras são muito marcadas, muito bipolares, assim, né? Não... É, só tem luz dura, né, no mundo do Mignola, né? Mas é interessante a linguagem dele. Ele tem duas influências bem grandes, que uma é o Jack Kirby, né, que tá bem marcado, aqueles traços quadradões assim, é. E os ângulos muito fortes, né? O expressionismo, né? Perfeito. O pretão, as sombras bem, bem marcadas, como vocês falaram, e todas as figuras estão sempre num estado de emoção gigante, né? Só o Hellboy que tá sempre blasé, olhando aquilo e dizendo geez, né? Mas... É, o Hellboy, ele é o meu personagem, de fato, de quadrinhos favorito, e o Mike Mignola é o meu artista de quadrinhos favorito de todos os tempos, por causa dessas coisas que a gente tá pintando aqui. E o Hellboy, ele tem uma parada que ele é meio troncho, né? Ele não é um personagem proporcional, peito estufado, ombros largos, né? Aquele negócio, né? Ele tem um braço maior que o outro, as pernas fininhas, ele não vai no dia da perna, no treino de perna, ele não vai. Ele é símio. Né? Tanto que chama ele de macaco, não é? Exato, é. Normalmente os nazistas e os inimigos em geral chamam ele de ape, né? Isso. Olha, lá vem esse macaco aí, humanoide, aquela coisa, macaco é humanoide, mas, né? O traço do Mignola já é um pouco assim. As pessoas são um pouco com o tronco um pouco mais alongado e tal, mas o Hellboy em si, ele tem essa coisa animalesca, um pouco mais acentuada até no próprio traço do Mignola, mas nos outros artistas, que é uma série que tem muitos artistas e roteiristas convidados. Mas nele, particularmente, eu acho que é muito pra dizer que ele tem essa mistureba aí entre a humanidade e o lado do demônio, né? Então, o pé dele é pé de demônio, ele tem cauda. Ele tem um casco, né? Quase um casco, né? É um casquinho, a perninha dele parece mais curtinha. Sim, ele é bem trocudão, assim. É muito legal. Eu acho que você bate o olho, você sabe o que é. Tanto que tem uma action figure, uma estátua do Batman, que em preto e branco, que é nesse traço, e você, a hora você bate o olho, caralho, Batman no estilo Hellboy, né? Exatamente. Ô, Afonso, você que coleciona, você tem toda a coleção, né? Tudo. É, uh-huh. Você tem tudo, exatamente. Eu, que sou um conhecedor leigo, li algumas coisas só, pergunto, eu sempre vejo o Hellboy no traço do Mignola, assim, e você falou, ah, tem muitos outros artistas convidados, assim, tem mesmo ou a maior parte da obra é, porque eu ia perguntar, os heróis mainstream, sabe, Batman, Super-Homem, X-Men e tal, todos esses caras foram desenhados por legiões de artistas, né? E o Hellboy parece o cara que, será que esse é permitido outro traço, se não... Não, o Hellboy Mignola. Em México, não é o Mignola. Não é ele. Você olha, você sabe na hora que não é. Uhum. É. Sim. O Richard Corbin, não, tem vários artistas, assim, o Hellboy, ele tem uma periodicidade de publicação muito mais europeia, até conversando com a linguagem toda, com a brincadeira das mitologias ali, do que super-heróica norte-americana, né? Ele sai de período em período, assim, as graphic novas dele, então ele, o Mignola diz mesmo que ele desenha muito devagar, não é um artista rápido, não é tipo um Eric Larson, que é conhecido por fazer um traço muito rápido, então ele muitas vezes escreve pelo menos o plot e pede pra um roteirista dar uma esticada ali e outros desenhistas ilustrarem, e alguns representam o personagem de uma forma muito bacana, eu gosto de ver outros traços, mas o Mignola é aquele que sempre que retorna você fala, ah, agora eu tô pra dar aquela né, tá com o papai aqui, tá com a mamãe, né? Fica com a cara de que é uma história especial, né? Se é outro artista. Tu sempre pensa, agora ele vai fazer, sei lá, vai ter uma aventura side quest, assim. Isso. Mas a mitologia principal, ah, fica com aquela sensação, tem que ser o Mignola, né, cara? É importante também a gente pontuar aqui, pra quem, a maioria das pessoas conhece o Hellboy nos filmes. No quadrinho, e daí vem muito das minhas críticas na época que saiu o filme e tal, o Hellboy, ele é muito mais um investigador paranormal, a lá, Constantine, do que um super-herói porradeiro que os, né, que os filmes retratam. A parada do Hellboy é o oculto. Isso. Né? Tem sempre assim, ele é sempre algum folclore obscuro, uma cidadezinha da Europa Oriental onde, sei lá, todas as meninas estão nascendo com olho de sapo. Aí o Hellboy chega com a Liz, com a galera lá do Bureau de Investigação Paranormal e tal, e eles têm que descobrir que porra é essa. Claro que tem, né? Eventualmente tem lá um monstro, um demônio, uma bruxa, alguma coisa que eles têm que sentar a porrada, mas até que isso aconteça, e muitas vezes é até anticlimático o confronto, isso que é legal, o que vence a situação é o conhecimento daquela lenda, daquele, né, daquela mitologia, uhum. E você, enquanto leitor acaba aprendendo muita coisa sobre essas lendas. O Mignola muitas vezes, e os artistas e os roteiristas, escreve nas graphic novels a fonte daquele folclore, onde foi que ele leu sobre aquilo e tal, então é muito cheio de cultura. É, o Mignola é uma enciclopédia de mitologia e lendas, né, cara? Isso. Ele coloca, assim, ele começa com a coisa europeia. Ele pega, não, é essa lenda aqui do folclore de uma região específica da Inglaterra, é. De um santo bizarro. Só que lá pelo meio da série, ele já tá, sei lá, na Malásia. Então, uhum. Ele te conta uma lenda da Malásia super específica. E o legal é que, em geral, o Hellboy reage como a gente reagiria, né? Os caras falam, ah, então, tinha um vampiro que ele devora a lua. E o Hellboy, nossa, ele deve ficar estufado. É, ele é meio blasé, assim, mas ele tem essa humanidade que a gente comentou ali no começo, né? Ele não é aquela... Eu lembro que no segundo filme do Hellboy lá, do Del Toro, ele vai tipo num mercado, um mercado popular lá, das fadas, dos demônios e tal, e aí ele vai pedir uma informação pra um bicho, o bicho não responde, ele dá um soco no bicho, eu falei, caralho, isso não é o Hellboy, cara. É, isso não é Hellboy. Satanás! Vem cá, Satanás! Mas é engraçado pensar que no início dava a entender que o Hellboy seria um personagem um pouco mais padrãozinho, né? Que a primeira, o primeiro arco dele é a história é do Mignola e o traço, obviamente, do Mignola, mas o roteiro é do John Byrne. Isso. Né? Que é um artista e roteirista tradicionalzão, né? De quadrinhos super-herói. Você disse que os primeiros Hellboys ever? Os primeiros, a primeira história dele, ele pediu um help lá pro John Byrne, que ele tava um pouco inseguro quanto ao roteiro, não ao plot, mas o roteiro, e realmente você enxerga alguns arcos, alguns estereótipos até de super-herói. Mas ainda assim, claro, tem ação, tem perseguição, você que tira porrada e bomba, como diria a grande poeta até o Lobster nacional. Foi criado pelo John Byrne, né? O Lobster. É assim, ele tem esses... Pra galera também não achar que as HQs são paradas, elas estão longe de serem paradas. Não, é bem interessante, é bem dinâmico. Tem porradaria, tem tiro, tem espada, ele tá sempre com a clava e tal, ou uma espada, alguma coisa pontiaguda, tem sempre o Hellboy fudido, sangrando, decepado e tal, mas é, apesar de ter essa coisa do apelo do quadrinho, da ação, tem essa pegada que a gente falou muito diferenciada. Sim, né, no início ele tinha uma coisa que parecia que ia pra um lado Wolverine, né, que ele fala, o meu problema é que eu fico muito brabo, eu sempre fico furioso, e ele tem uns momentos de berserk, mas é só nos primeiros 4 números. Você acha que tem isso, assim? É que ele só, assim, não dá a entender na arte, eu acho, pelo menos. Mas no texto, que ele é narrado em primeira pessoa, ele fala isso. Eu dei uma relida agora e eu não lembrava, cara. Mas ele fala. Uma coisa que é interessante disso que você tá falando é que, assim, o Hellboy, ele vive diferente dos seres humanos, assim. O envelhecimento dele é um pouco diferente. Então, as histórias, elas não seguem uma linha do tempo tradicional. Você, uma hora, tá lendo a história em 1946, ali, logo depois da guerra. Daqui a pouco você tá lendo uma história dos anos 80, que ele tá no México, e daqui a pouco 2006, e volta pra 1939. E aí, nesse vai e vem, você vai vendo diferentes humores do personagem, mas ele meio que tem sempre essa a linha moral de que ele não quer muito saber, como diria Ruth Lemos aí, um meme antigo. Nossa, saber. saber, que até um sanduíche. Ele não quer muito saber o que ele é de verdade. Que aparece a galera falando, olha, você é o filho da puta que vai matar Satã. Você tem que destruir o mundo. Você não sei o que. Ele fala assim, meu irmão, eu gosto de não saber. Peraí, você tá me dizendo que o Hellboy é o isentão. Ele é isentão? Porque imagina só, você é invocado por um bando de nazistas que amam o oculto, que é o que eles gostavam. Você é vermelho, você tem 2 pares de chifre, e aí você fala, velho, coisa boa eu não sou. Então é melhor não saber o meu objetivo, que é um pouco da mensagem que passa, que tipo, o seu destino, você que faz e tal. Ele, claramente, ele vem pra destruir o mundo, dar início ao apocalipse, e ele tá se pegando. E ele odeia esse destino, né? Tanto que a coisa dos chifres, que ele corta, que ele... Ele quer fugir disso. É, várias vezes alguém prende ele. É bem nesse esquema, assim, de você tem o arco principal, que de vez em quando ele vai descobrindo, tal, mais coisas sobre quem ele é, da origem, o destino, e os monstros pontuais que ele vai resolver, que a gente deu esse exemplo. Mas conforme essas pessoas vão aparecendo e tentando dizer pra ele, ou chamando, ou convocando ele pro destino, ele tá sempre tipo assim, ô tia, não mexe comigo não, que eu andei bebendo com esqueletos, tomei puto e foda-se o meu destino, entendeu? Eu tenho meus amigos aqui, minha amiga, e vai dormir. E isso é meio engraçado, assim, porque o pessoal fala, mas você é a Numurama, a mão direita da destruição, ele, cala a boca aí, ô velho, porra. Eu queria perguntar sobre a origem do Hellboy nos quadrinhos, assim, Tudo tem a ver com Hellboy. Metade da mitologia que aparece tem alguma coisa a ver com a origem do Hellboy. Porque ele é descendente do Mordred, do Rei Arthur, né? Sim. Essa parada mais bizarra que eu aprendi da... É um demônio com a filha do Mordred. Sim, é uma descendente do Mordred. O Mordred, ele teve 2 filhos homens, se não me engano, e uma filha mulher. E a filha mulher foi uma bruxa, que era descendente da Morgan Le Fay, né? Da Morgana. E ela deu origem a uma linhagem de bruxas. E daí, 1000 anos depois, lá tipo 1500, essa bruxa fazia parte de um sabá lá. Ela casou com um demônio, que é o Azael. Daí eles tiveram um filho no inferno, que é o Hellboy. A recepção desse casamento foi linda, gente. Essa bruxa, filha do Mordred, ela viveu 1500 anos, é isso? Não, era uma linhagem. Era uma linhagem. A linhagem é lá embaixo. Tá. Mas aí ele nasceu no inferno e tal. E aí, qual foi a parada dele vir pra Terra na invocação nazista? Só pra antes de a gente falar disso, deve ser bem complicado você ser uma criança no inferno, né? Pô, mas ele é um criança demônio. Um meio demônio. Certo, mesmo assim não deve ser fácil, amigo. Tem bullying em tudo que é lugar. E você ser um mestiço no inferno deve ser complicado pra caralho. Mão grande! Mão grande! Mão grande! Essa mão aí é boa! Punheteiro! Punheteiro! Mas, então, mas a invocação dos nazistas, é isso? Ele vem criança, bebê, é isso mesmo? É, ele vem uma criancinha, um boy mesmo ali, com... É porque a idade dele é bem bagunçada, mas ele vem como se ele tivesse o quê, Caldela, uns 2 anos, assim, visualmente? Ah. É, eu acho que por aí, cara, uns 3, talvez, eu não sei. É, isso mas, é que assim... dá errado a parada é dar errada o... Uhum. Culto lá que eles fazem, né? Mas o que que os nazistas estavam querendo? Rasputin, gente. Vamos dar o nome. É, era o Rasputin. Era o Rasputin mesmo? Era. Os nazistas queriam a Arca da Aliança. Isso, eles queriam a arma, que é o que? Sempre... A arma final. Mística. A arma final, isso. Até aí... Desde Indiana Jones eles estão atrás disso. Exatamente. Eles queriam invocar a Arca da Aliança do inferno? Não. Eles queriam poderes místicos. É, aí eles falaram assim, vamos invocar aqui o Satanás pra lutar do nosso lado. Lutar do nosso lado. Só que eles erraram nos cálculos e ele nasceu no acampamento dos aliados, ali próximo. Ele apareceu do nada, no meio da galera, e aí o pessoal foi atirar nele e o professor falou, não, velho, calma aí. Ele que meio que enxergou que essa história que a gente brinca aqui de não é porque você é destinado a alguma coisa, você faz o seu destino, aquela coisa e tal. Ele fala, não, eu vou criar ele como uma boa pessoa. Eu teria matado ele muito. Na hora, né? Essa chama, maluco. É Hans, get the flamewerfer. Você tá na guerra contra os nazistas num acampamento fudido e é a Segunda Guerra Mundial e me surge um bebê demônio? Ah, cara. Só esse professor tinha muita influência nessa tropa, malandro, pra ter sobrevivido. Mas era um grupo exatamente pra isso que tava ali, né? Eles foram... Nesse grupo tinha o professor, tinha uma médium, que eu não lembro o nome, tinha mais um pessoal importante, tinha inclusive um super-herói do John Byrne, que era o Torch of Liberty, que... É, o Lobster. Não, o Lobster aparece depois. Não. O Torch of Liberty era tinha esse selo no mundo Capitão real, América, né? Era o Capitão América, na Segunda Guerra, e eles estão ali, eles estavam ali justamente, né, Caldela, pra ficar de olho no que os nazistas estavam aprontando. É, que eles viram que alguma coisa ia acontecer numa igreja em ruínas. Quando um bando de nazistas se junta numa igreja, coisa boa não vai sair. Né? E só que os nazistas achavam que ia ser uma super arma, e eles dizem que o Hitler tinha muitos, né, muitos esquemas ocultos, só que o Rasputin sabia o que que era, e o Rasputin se infiltrou naquela coisa, e ele queria realmente trazer a besta do apocalipse pro mundo, né, porque ele queria fazer o mundo ser destruído e renascer. Drujahari. É sempre um cara desse. Não? E a parada dele é porque ele vinha com a mão direita da destruição, né, mão direita do destino. Que é a chave aí que supostamente vai destrancar o Beelzebu. Então, na verdade, os dragões lá. O Hellboy... O Hellboy, a gente fala de inferno aqui e tal, céu e inferno, mas o Hellboy, ele puxa muita coisa da mitologia do Lovecraft. Ele mistura a arte, aquela coisa iconográfica, digamos, do Lovecraft, para que ele chama de os dragões que estão... É meio que um horror cósmico também. Uhum. Então, ele não é simplesmente, entendeu? Ele é mais Lovecraft, menos Dudu Spor. Vamos botar assim. Satanás! Vem cá, Satanás! A mão, ele nasceu. Quando ele nasceu. É uma manopla, não é uma mão. É uma manopla de pedra. Não é a mão, é uma manopla. Então ela sai da mão dele? Não, ela faz parte dele. Então, mas ele nasceu lá da... Mais importante do que essa sua dúvida, muito mais importante. É porque essa importante é relevante. É realmente essa dúvida é relevante. Se foi parto normal. A cabeça não foi o maior problema nesse parto, hein? Foi cesárea. A cabeça já tinha os chifres, cara. E era um chifre tipo do Loki, sabe? No ultrassom lá do inferno, o demônio olhou e falou, olha, é melhor fazer cesárea. Porque o cordão tá enrolado no pescoço, ele antes fosse. É o rabo. O rabo tá enrolado num chifre. E ele tá tentando puxar com a manopla de pedra dele. Esse parto vai ser um inferno, Dona. Vai ser. Mas então, a manopla, a mão do destino, não nasceu com ele. Sim, nasceu. A mão dele é a mão de pedra, gente. Não, inclusive, não, foi o pai dele. O pai dele cortou. Ah, mas isso no inferno, eu tô falando na Terra. Sim. Ah, não. Sim. Não, peraí. Ah, não entendi. É que quando você vê ele surgindo na Terra, como eu falei ali, já uma criancinha de dois aninhos, três aninhos, ele já está com a mão direita de pedra, gigante. Isso. A mão, ela fica do mesmo tamanho, mais ou menos, e ele vai crescendo. Mas depois você aprende que na criação dele lá no inferno, lá no andar de baixo, tem toda uma coisa de cortarem a mão dele, colarem a mão de outro demônio, que ele se sentia a mão que ia destrancar a parada toda. Então tem toda uma historinha. Porque assim, como o Solano falou, tudo existe, né, no universo do Hellboy. Então tem o inferno lá com os demônios mais tradicionais e tem as coisas Lovecraftianas. Numa história, o que eles falam é que quando o mundo foi criado, tinha uns espíritos que eram os mais poderosos de todos, que eram os Watchers, né, os vigias. E um desses espíritos criou o dragão. Ele pegou e moldou, só que o dragão não tinha vida, que era essa besta Lovecraftiana do Apocalipse. Isso. E os outros daí ficaram, nossa, isso é muito ruim, mas deixa eu, sabe, botar um pouquinho de vida aqui, deixa eu botar um pouquinho de fogo aqui. Só que a coisa ficou quieta até vir a primeira noite. E daí, quando anoiteceu pela primeira vez no universo, essa coisa Lovecraftiana despertou e os outros espíritos ficaram putos e destruíram o espírito que tinha criado ele. Só sobrou um pedaço, que era a mão. Então, na verdade, a mão do Hellboy é a mão que criou os deuses, entre aspas, Lovecraftianos. Caraca. Por isso que ela pode terminar ou trazê-los de volta. Então, mas aí anexaram, costuraram... Ah, então não é uma manopla. Não. Então não coça. Não coça. Ele bota régua por dentro, assim, pra coçar. Ele não tem a mão ali. Botar aquela régua... Eu ficava pensando, será que ele tem uma mão fininha e super peluda que coça pra cacete? Será que ele tem que botar um saco plástico toda vez que ele toma banho? Não, ela passou a ser realmente a mão dele, o que combinou muito com o traço do Mignola e que a gente falou de outros artistas que desenham o personagem, às vezes não combina tanto, porque como é que é a anatomia de uma mão de pedra, né? Então os dedos eles são de pedra, mas tem gente que desenha eles meio curvos, outros desenham eles com várias placas separadas, é um negócio esquisitíssimo ali. E aí é muito interessante como o Mignola, na verdade eu queria até falar disso também, como se pronuncia o nome do Mignola, Mignola, Mignola, mas... É Mignola. É interessante porque a mão é muito desproporcional ao braço, né? É tipo um peso. Por isso que de repente o ombro dele é caído, né? Mas ele deveria ser só. Ou deveria ser. Esse lado deveria ser meio mais forte, né? A escoliose é um problemaço. Ah, isso sim, com certeza. A coluna dele é a serpente, mano. Satanás! Vinha cá, Satanás! Eu queria falar dos nazistas. Fucking nazis. I want my scalps. Mais calma, é. Hitler era, dentre muitas coisas, um cara muito difícil. Acho que todos concordamos aqui. Mas o nazismo, ele nunca sai da nossa cultura pop aí, muito por essa coisa que a gente tá comentando aqui ao longo do programa. Porque eles tinham um apreço pelo oculto que foi muito explorado pela cultura nerd. O nazismo, ele tem algumas características que fazem ele permanecer na cultura pop, principalmente porque elas são exploradas no cinema, ou até nos quadrinhos, ou em outras artes, né? E foi uma luta muito fácil de identificar o lado bom e o lado ruim, né? Exato, eles têm você tem um inimigo, né? Tem o mal bem distinto. E esse inimigo, ele é muito estiloso na forma de se vestir, entendeu? você olha pra um uniforme nazista, cara, tem caveira, tem cobra, caveira, entendeu? Tem trovão, sabe? Com o símbolo do SS, os S's, né? Fazem um trovão. Então, assim, o senso estético nazista, ele é quase um uniforme de super vilão. Então, isso marca demais. A roupa dos caras é toda cinza, preto, sabe? É muito marcante e característico. Então, ele fica... E aí, você tem todas essas histórias que envolvem o culto, né? E super organizações. E aí, você vê os generais de Hitler. Eles têm, sei lá, o Goebbels, parece uma caveira de verdade, sabe? Exatamente. É como se... O rosto fundo, né? E usando aqueles uniformes. Cara, puta, isso prende você, né? Você fica, caraca, que porra é essa, sabe? Uhum. Exato. E é um mal muito, muito caracterizado, né? Uhum. Exato. E o Mignola, ele pegou justamente eles como inimigos principais do Hellboy, e ele explora essa ligação do oculto de uma forma muito pulp, né, Caldela? Os inimigos, a forma como eles exploram a ciência, essa coisa de botar o nazista que se recusa a morrer, então ele corta a cabeça dele, coloca numa redoma de vidro com um líquido borbulhante, que é movido por eletricidade, e depois ele bota essa porra num corpo de um gorila, e aí vai ficando um negócio super, meio, tipo, década de 50, assim, aquela coisa Tesla, e aí tu, caraca, cara, o que tá acontecendo? Tem uma característica que ele vai incorporando tudo, né? Então, por exemplo, lá nos nazistas, tem todo o estereótipo de nazista, tem o nazista de máscara de gás, tem o nazista que é uma cabeça, que nem o Solano falou, e que ainda tem uma suástica, sei lá, tatuada, né, na testa. Na testa, é. Tem uma nazista que o nome dela é Ilsa, que nem a Ilsa da She-Wolf of the Earth, né? Dos filmes Exploitation. E, cara, é muito legal que ele vai incorporando tudo e ele vai juntando as coisas. Aquela tem sempre aquele plano nazista da máquina da destruição final que vai ser ativada. Doomsday Machine. O Doom Machine com a bola elétrica. Tipo, caramba, é bem Indiana Jones, é bem pulp, na verdade, né? E ele consegue botar. Esse conceito do Doomsday Machine é bem pulp, antigo, né? Star Wars, baseado nisso, né? A Estrela da Morte é um Doomsday Machine, né? Essa máquina é capaz de destruir tudo, que é uma coisa da era atômica, né, cara? A era atômica é a Doomsday Machine do mundo real, né? Exato. E é muito maneiro explorar isso, porque o Hellboy tem essa vibe das revistas pulps antigas, né? Ele pega emprestado isso. E isso faz a ponte justamente para o Bureau de... Exato. Como é que é? De investigação e desenvolvimento... como é que fica em português aí, Carlos? Você lembra? É o Bureau de Defesa e Pesquisa Paranormal. BPRD, né? Bureau of Paranormal Research, não é isso? Research? É, Bureau of Paranormal and Research and Defense. O BPRD, isso. Exato. E ele é formado, ele tem ali a equipe dele de pessoas, homens e mulheres normais, né? Intelectuais. Normais não, né? Quem se mete nessa história aí não é normal. Desculpa. Da cabeça. Me desculpa. Da cabeça não. É, mas os normais, quero dizer, porque colocados ao lado da equipe de anormais, eles parecem, né, são pessoas tranquilas. Acho que vale a pena a gente mencionar aqui a equipe do Hellboy. Sim, sim. Mas já que a gente falou do BPRD, eu queria perguntar, porque eu sei que o símbolo do BPRD tem algum significado. Aquela mão segurando a espada e o triângulo. Mas eu não sei o que esse significado significa etimologicamente falando. Algum de vocês sabe? Putz, cara, de cabeça eu confesso que não. Eu não sei, cara. Amigos que estão ouvindo esse programa, leitura de e-mail serve pra isso. Eu quero saber o que significa esses elementos. A mão com a espada pra cima, o triângulo, essas coisas. Por favor, aguardo vocês no e-mail. É sempre maçonaria, cara, na dúvida. Nova ordem mundial. É um ponto. Mas assim, o Bureau, o BPRD, ele nasce depois da vinda do Hellboy. Sim. Sim. É, e o Hellboy ficou sendo cuidado pelo professor Broom e o professor Broom criou o BPRD, é isso? Isso. Ele fundou essa organização a partir do encontro com o Hellboy. É, o professor Broom é o Samuel Jackson da parada. É, a partir do Hellboy, ele começa a cair, eles começam a encontrar, até porque eles estão correndo atrás do que os nazistas estão correndo atrás, tentando sempre um passo à frente, eles vão encontrando essas figuras aí, folclóricas, mitológicas, paranormais, e vão colocando elas nesses X-Men, digamos, do bem, né? Por quê? Tem os X-Men do mal? Caraca! Tem que chegar antes. Mas aí, os personagens que a gente conhece mais é a Liz, e a Liz tem poderes de fogo, pirokinético. Pirokinético, exatamente. O mais conhecido é o Abe Sapiens. O Abe Sapiens. Sim, o Abe Sapiens é o sidekick, né? Que fez spin-off. Teve spin-off aí do Del Toro. Ganhou Oscar, malandro, sozinho. Total. Que é outra diferença muito importante dos quadrinhos pra grande tela. No quadrinho, ele não tem nada a ver com telepatia, aquela coisa empática de encostar a mão e tal. Ah, não? Não, não tem nada disso. Qual é a da parada? Cara, ele é um homem anfíbio, né? Um amphibian, ichthyosapiens, eles cunham o termo lá. E então ele tem poderes tipo isso, uma força acima do normal, ele respira debaixo d'água, ele tem essas características desse híbrido, mas ele é uma pessoa que não tem outro superpoder, assim, telepático, nada disso. Ele é um cara só inteligente, muito culto. E ele se apaixona por uma... Pela Liz. É, ele tem um lance com a Liz Sherman, que é uma mulher que tem um super poder aí, como o Carlos falou, de pirotecnia, né? Não é pirotecnia, não, é... É pirocinesia. Pirocinesia, controlar o... gerar e controlar o fogo com a mente. Mas ela é uma pessoa que tem um passado escroto, então ela tem um trauma muito grande, e ela, quando tem um ataque, né, de ansiedade ali, ela pode causar mal às outras pessoas. Aquela metáfora toda com fogo que a gente já viu ser explorada. É, aquela coisa é bem X-Men, a história dela, né? Ela tava sofrendo um bullying lá quando era criança e de repente o guri que tava fazendo bullying com ela começou a queimar e daí a casa do guri, a casa dela e tipo, morreram, sei lá, 30 pessoas nisso. E daí morreu toda a família dela e daí o Biro leva ela, né, pra ser criada. É uma versão muito mais dark dos X-Men, é isso. É. Exato, tem essa parada. Um que eu gosto muito é o Roger, que é um homúnculo. Ah, esse personagem é muito bom, cara. É incrível. Vamos explicar pra galera que não saca o que é um homúnculo. Homúnculo é um conceito, eu acho que é da alquimia, eu não sei. É um conceito medieval, que tu... É um negócio de abiogênese, né? De tu criar vida a partir do nada. Então que os alquimistas colocariam ervas e substâncias, assim, num jarro, depois de um certo tempo sairia uma criatura viva, tipo um homenzinho, né? Por isso você monta um boneco de argila, também pode ser. Tem vários tipos, né? Você faz um bonecão de ar. É quase um Frankenstein vegano. Então. É, meio que isso aí. É. E aí eles encontram esse homúnculo durante uma aventura lá. E ele tá paradão lá, peladão, grudado na parede. E aí a Liz, ele tem um buraco no peito, assim, aberto. E aí a Liz encosta, ela se sente atraída, né, pela parada. E quando ela toca o peito dele, esse buraco suga boa parte dessa energia dela. E aí ele vai à vida, ele se torna vivo de novo e vira amigo deles, assim. É esse que é todo gasoso? Não. Não tem nada a ver com esse. Não. Esse nada gasoso. É, ele tem um batente de porta no lugar do pinto. Tem, é verdade. Exato. Sabe aqueles batentes de porta medieval que você faz poc, poc? Ah, sei. Então, é isso que é o pinto dele. O Mignola, ele sempre faz essa coisa de juntar vários elementos, né? E achar similaridades. E o homúnculo, ele faz bem como o Solano falou, ele faz como se fosse junto com o Frankenstein. Então tem a coisa medieval, só que ele também tem um negócio no peito que precisa de energia, e eles tentaram fazer essa energia vir através de um relâmpago, não conseguiram, e séculos depois a Liz botou a energia do fogo. Então ele é Frankenstein junto, né, com o homúnculo. Assim como tem, depois ele enfrenta a deusa Hecate, né, das bruxas, e ela tem corpo de ferro, porque tem uma daquelas Iron Maidens, né, e também tem a alma do manazista. Sim, Leonel! Tô vendo as referências aí, É tudo original, cara. O melhor E é legal que todos os personagens, eles, assim como o próprio Hellboy, eles estão sempre questionando a natureza e o destino do poder deles. O Roger fica se questionando se ele sequer é uma pessoa. Porque ele fala, velho, eu sou, né? Aquela coisa do Mary Shelley, daí, do Frankenstein e tal, mas assim, pô, e aí, eu tô vivo, eu tenho uma alma ou eu sou tipo um robô natural? É, o tempo todo eles questionam. Ele machucou a Liz quando ela deu a vida a ele ali, né? Há quem diga que até é uma grande alegoria à maternidade, né? Da mulher se colocar em segundo plano pra dar vida pra próxima criatura e tal. Ela se sacrifica, ele fica, putz, né? Ela entrou em coma porque botou a energia dela em mim. Então é muito interessante. É uma família disfuncional, que é um grande arquétipo dos quadrinhos aí. O meu personagem favorito do BPRD é o Johann Kraus. Ele era um médium alemão que, durante uma sessão ali mediúnica, lá Kardec, enquanto ele estava fora do corpo, rolou um incêndio no Ramatiz ali da coisa toda. E quando ele foi voltar pro corpo... quando ele foi voltar do nosso lar, a parada, ué, cadê? Queimou e por uma coisa confusa ali do sobrenatural, ele não morreu. O espírito dele não foi como Patrick Swayze foi e ficou preso aqui na Terra numa forma ectoplásmica. Ah. E aí o Biuro fala pra ele, ó, a gente vai fazer pra você um corpo como se fosse uma roupa de mergulhador, onde a sua forma ectoplásmica isso, pode habitar e você consegue andar por aí, falar com as pessoas e tal. Isso é uma parada muito foda do Hellboy, que é essa diversidade de personagens malucos, né? Porque você tem um cara que é médium e que saiu do corpo, virou um ectoplasma que vive num escafandro. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro. É muito foda. E ele consegue habitar outros corpos temporariamente, ele pode animar. É, tem uma história que ele perde o corpo. Porque também tem, se ele ficar muito tempo na forma ectoplásmica, corre o risco dele ir pro céu, via luz e... E ele embora. Então ele não pode ficar muito tempo. Ele tem uma história, algumas histórias, que ele... Uma em particular, que ele perde o escafandro dele lá, a roupa de mergulhador, e ele fica desesperado. Aí tem tipo um cachorro morto, ele entra no cachorro. E aí ele meio que, galera, sou eu. Aí ele... E ele tem que ficar aqui, senão eu vou embora, tal. Esse cara assim tá preso, hein? Porra! Esse cara... O cara que era médium e fazia sessão de mesa de pra conversar com os espíritos, esse não quer subir. Tem também no Biro o Capitão Ben Daimyo, que é um americano descendente de japoneses, que é um US Mariner que vai pra uma missão na floresta da Bolívia e acaba sendo... se transformando num Erjagar por causa de um culto ao jaguar nativo do lugar, que matava as freiras. Ele sofre lá um ataque e acaba se transformando nesse... lobisomem, né? Lobisomem. Como é que seria isso em português? Werejaguar. Werejaguar? É um jaguarizomem. Jaguarizomem. Jaguarizomem. Ah, werejaguar de werewolf. É, é. Eu entendi. Onde está o jaguar? Ele tem o rosto todo fodido, né? Do ataque, né? Ficou a cicatriz do ataque do jaguar mágico lá. Caramba, isso é uma misturada, malandro. Caraca! É. Isso é um personagem de Mortal Kombat, né? Total, já imaginei com aquela roupa pintadinha. Round one. Mas é engraçado que eu fui lembrar do Homem Jaguar, pra rimar. E Jaguomen. Jaguomen. Fui lembrar do Jaguomen e quando eu abri o arquivinho dele aqui, falou assim, ah, nasceu, não sei o que, missão, morto e tal. Aí eu falei, caramba, é outra coisa que é bacana a gente mencionar. Primeiro que o Bureau de Investigação Paranormal, ele tem histórias próprias sem o Hellboy. Sim, o que é muito doido, né? É muito doido isso, né? Porque você tem a história do cara e daqui a pouco você tá contando a história dos outros caras. Exato. Eu acho muito legal como expansão de universo, né? Sim, que os personagens são seguros, né? Seguram, tem. Não, o Abe Sapien tem grandes histórias com a Liz, que não somente descobrindo sobre o próprio passado dele, origem e tal, mas mesmo esquema do Hellboy. Ele lá chega com a galera e descobre uma treta lá, Lovecraftiana também, o culto a Dagon e o cacete. E você acompanha com todo o afim como você faria com o Hellboy. Eu, pelo menos, acho fodão. Mas o legal também é que os agentes do Bureau, eles vão morrendo, cara. É quase que uma camisa vermelha do Star Trek, assim. Eles meio que falam, ó, e quem vai na missão com a Liz aí? Ih, ó, ó. Normalmente as pessoas normais acabam morrendo. Aí, não, tá tranquilo. Aí ele já apresenta pra você: olha, essa aqui é a fulana de tal, capitã. Ah, beleza, tal, meu irmão. Aí, puta, alguém vai morrer devorado por um monstro maia. Aí não dá outra. Morre malzão. A própria Liz, ela, numa das primeiras histórias, ela já fica em coma, né, cara? O pessoal tem uma vida difícil, assim, insalubridade e tal, né? Existe um arco longo em que essa galera não volta, os caras... É isso, que tá sendo contado desde então? 25 anos? Sim, sim. A história, ela é contínua, ainda que você fique dando esses saltos na narrativa que eu falei. Mas nos quadrinhos, o Hellboy morreu, né? Quer dizer, morreu não, porque o demônio não morre, né? Mas... Ele vai pro inferno. Fica putaço porque não tem taco e mata todo mundo, não é isso? Meio que isso. E fala, beleza, agora que eu tô aqui, vamos descobrir qual é o lance. E aí tem toda a saga dele, inclusive o nome da saga é essa, Hellboy no inferno. É desde a descida, bem Dante, assim. Ele desce ao inferno, descobre o que tá acontecendo, causa um fuzuê lá embaixo. E hoje em dia ele já voltou. Ah, ele voltou? Já foi ressuscitado. É, ele foi ressuscitado. Mas assim, a série ela tem um fim. É, de novo, pegando a coisa do quadrinho mais europeu, a série ela tem um final, um encerramento. É bem audacioso, assim. Satanás! Vem cá, Satanás! Não tem essa menina também que é fada, criada por fadas? O negócio das fadas, as fadas estão envolvidas com o Hellboy justamente porque ele tem essa coisa com a Inglaterra, né? Com o Rei Arthur. Então tem uma fada lá que ele diz que ele era um chi, né? Um alto-elfo. E daí aconteceu um negócio que ele ia morrer, então ele troca de corpo com uma criança humana. Então, não é isso? Não, acho que estão... Olha, o que eu abri aqui a imagem dela, lembrei. É uma das histórias mais legais. Se for a Alice Monaghan... Isso, Alice Monaghan. É essa aí? É. Essa Alice Monaghan, que tá agora no bureau, há muito tempo atrás, quando ela era bebê, era um caso, assim, isolado, que o Hellboy é chamado pra solucionar, de que tem um casal lá numa fazenda e fala assim, olha, o nosso bebê não é mais nosso bebê. Mas é esse mesmo que eu tô falando, cara. É esse? Mas aí, vamos lembrar. Aí o Hellboy vai e descobre que o bebê, na verdade, é um duende ali, ele foi trocado e foi levado pelas fairies, né? Porque a gente fala fairy, não é fairy só fada, né? O fairy do inglês é também gnomo, é... Troll. Assim. Eles não têm muita diferenciação entre fada e morto-vivo nesse folclore, assim. Perfeito. E aí o Hellboy vai atrás da garotinha e acaba... Tem aquela história do corpo que ele tem que... Ele tem que fazer meio que os 12 trabalhos ali de ergo, uns trabalhinhos aqui e ali, e no final ele consegue resgatar essa garota. E ela acaba herdando alguns poderes por conta dessa aventura infantil dela. Ela era bebê, mas ela ficou com esses poderizinhos, né? Sim, ela envelhece mais devagar, ela aparece, depois ela tem já uns, sei lá, 50 e poucos anos, ela parece ter uns 20 e poucos. E essa fada que o Hellboy expulsa, né, que consegue provar que é uma fada, que não é um bebê humano, fica tocando terror um tempão. Ele fica preso num corpo de javali, que ele era um super elfo, depois ele ficou com um duendezinho e depois o Hellboy prendeu ele num corpo de javali. Esse cara é muito bom, esse personagem é muito bom. É ele que traz a Nimue. Isso, ele assassina o Rei das Fadas. Isso tá valendo? Peraí, eu tô meio confuso aqui, que isso é maneiro. É porque é difícil resumir. É, cara, eu tentei resumir tudo, só né? Ela, porque é tanta parada, é tanto rei, rainha, mundo das fadas, mundo das árvores, céu, inferno, povos gigantes. Então, se a gente tentar fazer uma... Se a gente tentar contar que a linha temporal do Hellboy é, tipo, 10 horas de Nerdcast. Não, é impossível, cara. É impossível. Porque o que o Hellboy faz, ele o Mignola tenta meio que pegar todas essas lendas, diferentes lugares e culturas, ele tenta meio que unificar isso no universo do Hellboy, né? Como se tudo tiver... Ah, sim, essa lenda é assim por causa disso, mas é que tudo pertence a esse universo. É, como se... Exatamente. Todas as lendas fazem parte de um único... Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Cada povo conta de uma maneira diferente e tal, mas é meio que a mesma coisa. Tem alienígenas também. Tem literalmente... É, eu sei que o Alexandre não acredita, mas tem alienígenas... No Hellboy. É engraçado que quando aparece, né? Primeira vez que aparece um alienígena é um corpo de um ET. Supostamente estão tentando impedir que os nazistas tragam também os demônios lá Lovecraftianos pra Terra. Aí quando um fantasma, é muito louco, um fantasma mostra o corpo do ET pro Hellboy, aí o Hellboy olha e fala assim, caramba, um ET morto. Tipo, ah, então tá bom, né? Porque mais um dia na minha vida, assim. Sim, sim. Então tem de tudo. Realmente tem. Hellboy é quase o robô lá do Guia do Mochileiro. Né? O robô do Guia do... Ah, sim. Marvin. É, o Hellboy, ele tem essas tiradas, né? Tem uma hora que ele tá falando com uma deusa, ele diz, olha, a senhora é uma figura mitológica importante, então eu tô dando um desconto, mas eu já tô ficando puto. Ele pega e dá um soco, sabe? É, a maneira como as histórias são contadas do Hellboy, visualmente, sempre andou muito junto com o texto. Então a forma como o Mignola desenha, ele pede aos outros artistas pra desenhar, é muito interessante porque é quase um storyboard às vezes. Não é aquela coisa mais tradicional de quadrinho que o personagem tá andando do ponto A pro ponto B, não. Enquanto o personagem tá andando do ponto A pro ponto B, você tem quadros que mostram, digamos assim, um zoom, usando linguagem de cinema, num corvo que tá no alto de uma cruz na igreja, e aí daqui a pouco volta pro Hellboy andando. Daqui a pouco rola um outro zoom de uma estátua chorando sangue. E aí dá outro zoom e volta o Hellboy catando a parada no chão. Daqui a pouco dá outro zoom num outro canto, e aí tem um passarinho, um sapo no laguinho ali do lado, e o sapo tá falando, tipo, ele morrerá. Aí tu, tipo, o que tá acontecendo, cara? Sabe? E no final faz todo sentido, mas, sabe, a natureza fala, o Hellboy, ele é médium também. Então, às vezes, ele tá conversando com uma pessoa no meio de uma missão, e é quando ele olha pro lado, só tá o corpo da pessoa. Ele, tipo, ele fala, ih, achei que fosse uma freira que tava falando comigo, mas a freira já morreu tem 50 anos. E ela tava batendo um papo comigo pra conversar, ela sabe que eu sou um cara do bem, tá tentando me ajudar, então... É muito foda, Hellboy é muito foda, cara. Hellboy, não é à toa que eu gastei milhões de reais nessa porra. Minha estante tá caindo já. Esse negócio de unificar as lendas, por exemplo, tem a bruxa russa, que é típica, né, de mitologia russa, lá da Baba Yaga. É uma personagem ipsis literis, né? Ela é uma bruxa do universo Hellboy, né? Essa vilã. Que tem a casa com perna de galinha, né? Isso. É, olha que foda. Perna de galinha, cara. É maravilhoso. Não tinha um filme dos Trapalhões que a Bruna Lombardi era uma bruxa, a casa dela mudava de lugar? Caraca. E ela subia pelas paredes? Provavelmente tem. Caraca. Provavelmente tem um filme dos Trapalhões pra tudo. Mas, por exemplo, a Baba Yaga é uma bruxa russa, é isso? Né? Russa, do folclore russo, exato. E aí ele pegou emprestado pra poder fazer essa grande inimiga do Hellboy, que tem raiva dele, dentre muitas razões, porque ele cegou ela. Ah, ele cegou ela. É, um dos olhos dela não tá mais ali, e ela fala, você me deve um olho! Aí tá sempre uma treta. Maneira. Pô, tem uma história foda dela, que ela finalmente consegue prender ele numa espécie de dimensão gelada lá, tá sempre tendo um inverno e tal. E aí ela fala, porra, tem que botar algum cara atrás do Hellboy que seja páreo com ele, né? Antes dele fugir dessa minha dimensão. E aí ele bota um outro personagem que é um grande vilão do Hellboy, que é o Colchey. Eu esqueci o primeiro nome dele, que ele é Colchey the Deathless. Ah, é muito legal esse personagem, cara. Que era um quê? Um mongol, né? Ele tem um visual mongol, assim, meio Genghis Khan, não tem o local dela? É, ele é alguma coisa das estepes, assim, não sei se é mais pra Rússia, mais pra Mongólia, mais Bulgária, sei lá, mas com certeza é um cara dessa região. Mas o que tem? E ele não pode morrer, porque a Baba Yaga tem alguma coisa dele, que eu esqueci agora o que é, um coração, é a alma dele mesmo, eu acho que é bem padrão, assim, a alma dele tá com a Baba Yaga. É, a alma, o coração, o testículo, alguma coisa importante que ela guarda com ela. E aí não pode morrer. Ele é. Em inglês é mais legal, né? Não é bem imortal, é o sem morte. Sim, sim, deathless. Deathless. And all he wants is to die. Please kill me, Hellboy. Ele fica meio desesperado. Eu preciso morrer, ele não aguenta mais. Ele é obrigado a matar em nome de Baba Yaga. E é uma puta de uma história foda. Ah, inclusive, Baba Yaga é o apelido que a máfia russa dá pro John Wick. Baba Yaga. É verdade. O bicho papão. O bicho papão, exatamente. Pegar, Baba Yaga. Olha aí. Outro vilão importante que a gente cita é o primeiro, né? O Grigori Rasputin. Eu acho o Rasputin um vilão fácil de escrever. Eu acho meio preguiçoso, entendeu? Porque o cara era todo... Ele existiu, né? De verdade. Ele existiu, ele era o conselheiro místico lá da família Romanov, né? E aí quando os Romanov foram mortos na Revolução Russa, ele foi também destroçado lá, né? Tem toda essa parada de... É, morreu 7 vezes, né? Sei lá, morreu não sei quantas vezes. Castraram ele e botaram um pino na boca, não tem nada disso. Foi uma parada violentíssima. Foi, cara. É, envenenado, afogado, esfaqueado, degolado... Tem um lance desse, É porque o Rasputin, na vida real, ele era só um ha! Sabe? Um desses... desses pilantras que o cara se deu bem, entrou nas graças dos ricões e é isso. Olha o Saganismo aí. Ele tá bom, ele tinha superpoderes. E ele acaba entrando pra história como essa figura misteriosa, e aí a cultura pop é muito fácil pegar ele e transformar num bruxo. Era um mendigão que não tomava banho e que contava a história, é isso, e virou bruxo. Mas fala do Rasputin no universo Hellboy. Ele que trouxe o Hellboy pra Terra, né? É, assim, ele... Não, eu acho que eu implico mais com a ideia do Rasputin ser transformado num pessoal de Místico e virar nazista. Ainda por cima. Mas ele não era nazista. É, ele estava se aproveitando. Ele estava se aproveitando dessa situação. Ah, isso. Tá bom. É, se aproveita. Ele tinha uma agenda própria. Bom, realmente dos soviéticos não iam ser amigos dele, né? Dá. É, não era. Ele tinha uma agenda própria ali. Uhum. E o visual do ritual para trazer o Hellboy é bacana porque mostra a mistura do oculto com aquela tecnologia ali dos anos 30 para 40, né? A coisa da eletricidade, né? Tipo uns aparatos elétricos, assim. É um negócio meio steampunk, meio Tesla punk. Wolfenstein, né? Exatamente. É interessante, é uma parada maneira pra... É legal, e é bacana também, porque quando ele é apresentado, você fala assim, meu irmão, esse vai ser o Lex Luthor do Hellboy, esse cara vai ficar aí direto, e ele morre. Ele morre direto, cara. Logo no começo, você fala, cara, peraí, mas ele era legal, só que ele fica voltando porque ninguém morre pra sempre ali no Hellboy, né? Ninguém morre pra sempre em lugar nenhum, amigo. Nem Game of Thrones, mas você morre pra sempre. É, uma vez eu estava na Croácia, já que falou Game of Thrones, eu visitei a Croácia, né? Olha aí, mano. Eu tive essa oportunidade. Aí eu estava lá perambulando pelas muralhas justamente de King's Landing. Olha aí. Onde filmam. E aí pintou um casal muito peculiar. Era uma senhora muito bonita, muito elegante, assim, cheia de joias e brincos. E o seu, o que eu presumi ser o seu amante boy toy. E bem novo, assim, nos seus 28 anos, assim, tal, bonitão, fortinho. Aí ela me viu tirando a foto, ela falou lá comigo, nossa, you remind me of Rasputin, because of your mustache. Opa! Valeu, já pensando em vão me convidar pra uma festa super estranha de noite, eu vou embora. Caraca. Então ele é uma figura realmente muito popular, né? E a Nimue? A Nimue é um personagem que eu gosto muito, que eu conheci lendo Cornel, né, a Crônica de Arthur, e eu nem conheci a fundo, né, as lendas arturianas pra saber quem era a Nimue, eu só conheci mesmo lendo as Crônicas de Arthur. Ela é um personagem incrível. É uma personagem muito foda, cara. É uma, sabe, a garota que você vê ela crescendo, né? Ela é uma, se tornando a bruxa que é, né? E assim, não, obviamente nos livros do Cornel, ela é bruxa, existe sempre um ponto de interrogação. Se existe magia ou não, né? Aquele negócio. Mas é uma personagem que eu conheci e achei muito maneira, e na mitologia do Hellboy, ela é poderosíssima, né? É, na própria mitologia arturiana, ela se confunde com a Dama do Lago, né? Tem algumas fontes que colocam que ela é a mesma Dama do Lago, tem outras que colocam que são personagens diferentes, mas de qualquer forma, ela ficou como essa coisa que é o que o Mignola usa, da rainha das bruxas, né? Porque ela na mitologia arturiana, ela prende o Merlin. E ela é uma das partes da derrocada da velha Britânia quando ela prende o Merlin. O Hellboy usa isso, né? Quando a antiga rainha das bruxas, que era Hecate, ela é destruída, tem que vir uma nova. E daí é justamente a Nimue. É, a Nimue, ela era tão louca, segundo a mitologia do Hellboy, né? Ela foi seguindo pra esse caminho de adoração do dragão lá, que vai despertar, aquela coisa toda, que as bruxas decidiram matá-la, cortá-la em vários pedaços e espalhar pela terra, assim, pra ela não poder voltar. Mas esses pedaços ficavam sempre voltando e tal, então tem a coisa de prenderem ela numa caixinha de madeira, tem sempre uma maneira de se manter o que não quer morrer morto. Então ela realmente é uma baita de uma personagem que dá um baita de um trabalho pro Hellboy direto, assim. Então, mas por ela ser parte da lenda arturiana, ela tem muito a ver com a origem do Hellboy, no universo do Hellboy, não tem? Sim. Ela faz parte dos antepassados do Hellboy. É, ela tá no core dessa parte da história. O Hellboy é a única pessoa que pode destruir ela. Sim. Porque ele é o único que pode empunhar Excalibur pra matar a Nimue. Entendi. Só que empunhar a Excalibur geraria outras paradas que eu não lembro agora. Que eram as paradas, tipo, se o Hellboy pegasse a Excalibur, ele poderia aí seguir o caminho do destino dele de destruir o mundo. Então, mas não tem a parada dele usar a Excalibur pra controlar o exército britânico de mortos? Você fica falando assim, fica uma salada inacreditável. Tinha isso, não tinha? Mas é, cara, o Mignola faz essas junções, então, tipo, o dragão, porque as coisas Lovecraftianas, é o dragão do Apocalipse. Daí já pega a coisa bíblica, só que tem o dragão da Britânia também, né? Aquela coisa bem arturiana, que o dragão como espírito da Britânia, ele vai achando ponto de contato e colocando e vira salada mesmo, cara. Só que a salada nas mãos de um gênio, né? Fica muito legal. É, funciona. Porque layoutando assim fica realmente uma confusão. Mas, bom, tá aí. Satanás! Vinha cá, Satanás! Essa parada do dragão tem a ver com a profecia dele ser o cara que vai selar tudo, né? O apocalipse, né? Não, não tem uma história em que o dragão destrói Londres inteira? E que ele monta o dragão e o cacete? Qual é a dele com o chifre completo e a coroa? É, ele tem que ser esse cara. Qual é o nome dele? Você mesmo falou. Qual é o nome verdadeiro dele? Anung-Unrama. É esse aí. Não confunda com Ent-Sabanur. É parecido, mas é outra pessoa. É mesmo. É bem parece parecido, né? Tal. É, inclusive, Anung-Unrama significa sobre sua sobrancelha, sobre seu semblante, é posta a coroa de fogo, alguma coisa assim. A palavra quer dizer isso. E a coroa de fogo vem quando ele a aceita, né? Então, a coisa dele serrar o chifre é justamente ele tá negando essa herança aí. Uhum. E a figura dele com o chifre completo e a coroinha boiando no alto, que é um desenho bem minhola, assim, aquela coroinha. Uhum. Aquela é muito legal. Pequenininha, assim, né? É que ele tem sempre uma coroa invisível e material, que é só, né, uma coisa meio de destino. E é legal que tu falou que é um desenho bem minhola, que o minhola pega as referências da arte medieval mesmo. Uhum. Tipo, de antes de existir perspectiva, que às vezes os caras faziam, por exemplo, Jesus Cristo, eles colocavam uma coroinha 2D flutuando em cima da cabeça dele. Tipo, uns elementos bem de símbolos mesmo, né, que não eram coisas que faziam parte da imagem. E daqui a pouco tu tá vendo tudo com perspectiva e aquela coroa totalmente 2D. É. E não esqueça dos desenhos medievais que mostravam OVNIs também e que o Alexandre nega. Que pariu. Mas eu sei a verdade. Então, mas assim, essa profecia se cumpriu nos quadrinhos em algum momento? Meio que sim, cara, porque ele acaba de fato indo até o inferno e já que ele tá lá, ele acaba matando Satanás. Por que não? Ele fala, né, cara, os dois high five. É, ele mata o Satanás e fala, bom, agora, beleza, agora ninguém, não tem dono aqui, é pandemônio, né, a cidade onde Satanás estava lá reinando e, bom, ele fala, bom, agora beleza, agora eu sou o rei da parada e tal. De novo, é sempre difícil resumir Hellboy, mas no final das contas ele acaba aceitando esse destino, mas meio que, então vou fazer do meu jeito. Então, mas ele não destrói a Terra? Você tem que destruir o mundo aí. Eu vou! Não, ele não chega. Eu vou! Ele, na verdade, tá querendo evitar a fadiga. É, não, acaba... Ele acaba. Dá uma não, de Jaiminho. É, o que acontece no final, vocês querem falar, né, resumir assim, é que ele, na verdade, ele acaba vencendo o Rasputin de novo, que tá sempre voltando ali na sua forma espiritual, querendo causar o retorno do dragão. E, enfim, acaba que o Hellboy se funde com a Hecate, ou Hecate, e cria um novo mundo. É uma coisa meio apocalipse, realmente, como revelação desse novo estado aí de ser, onde todos Mas dançam. Mas aí todo mundo morreu e aí... Voltou, ele recriou todo mundo, é isso? É, meio que ele cria um novo mundo. Até onde a história está no momento. A princípio acabou, mas... Caraca, Thanos manda lembranças, hein? Chupa essa, Thanos! Pois é. Mas isso é mitologia, gente. Qualquer Ragnarok da vida fala em destruição pra renovação, novo mundo, essas coisas. Inclusive, eles já tinham meio que telegrafado isso. Uma história que o Hellboy vai pra África. Que ele não lembra... Mas nos primeiros anos de vida dele, ele falou com uma múmia, porque esse tipo de coisa acontece. E a múmia deu pra ele, ah não, tu precisa achar as raízes da África, não sei o quê. Ele vive uma lenda africana como se ele fosse o protagonista. Que é uma lenda africana que justamente é um herói que vai matando gigantes. E daí no final ele reúne a força dos gigantes e ele destrói o mundo e reconstrói. Então assim, lá pelo meio da história, a gente já sabia que, opa, isso não é só uma profecia. Acho que isso vai acontecer mesmo, porque já teria acontecido. Tipo, um Hellboy antigo, assim. E no final ele abençoa as chuvas que caem na África. I bless the rains that fall in Africa. When it takes a time. Eu adoro essa música. Pelo amor de Deus, tem que abençoar. Satanás! Vem Venha cá, Satanás! Outra coisa que quebra o Hellboy em termos super-heróicos é que ele atira mal pra caramba. Uh-huh. Ele tem uma arma que é... Pô, ele tem a arma mais maneiríssima. Ele atira mal? É grande pra caralho, só que ele usa na mão fraca. É a boa samaritana, eu acho. Boa samaritana. Ele tem que usar na mão fraca porque o dedo de pedra não entra no gatilho, cara. É meio que isso, né? Por acaso, ele é destro e ele tem que tirar com a mão esquerda. Ele sempre dá uns tiros, tipo, ah, que se dane. Aí pega um pedaço de pau e vai pra cima do troll, sei lá. É um trabucaço. Essa arma eu queria ter, cara. Tem umas réplicas na internet que são bem fodas. Tem. É gigante. É bem maneira. Mas é também uma característica de, tipo, meu irmão, deixa pra lá. Deixa eu ir lá dar um socão nele que resolve. Uhum. E o Torch of Liberty fala que essa arma era desse super-herói Capitão América, né? O Torch of Liberty. É verdade. Eu nunca tentei treinar uma pessoa que atirasse tão mal quanto o Hellboy. Pois é, cara. Isso dá uma quebrada boa. Isso é uma parada maneira do Hellboy, que, né, ele tem essa arma, é boa samaritana e tal, mas ele tem um monte de relicalhos com ele o tempo inteiro, né? Ele tem terço, tem pedaço de cruz, tem dedo de santo, tem uma porrada de parada que ele tá sempre carregando pra fazer as mandingas, né? Sim, dedo de santo. Tem, ele sempre puxa um crucifixozinho, uma pedrinha, uma folhinha, tipo, ah, aqui, ó, aqui resolve essa parada aqui. É o que eu falei, ele, o soco é o último recurso do Hellboy nos quadrinhos. Sim, só quando realmente não tem... O Supernatural tá mais perto do Hellboy do que um filme de ação. Exato. E até porque tem inimigos que não... Tem uma história dele que ele tem que lutar, entre aspas, com uma casa que devora as pessoas. É a casa monstro. É, a casa monstro. Meio que isso mesmo. O dono tá lá criando uma parada até meio Hellraiser, tem que ficar levando as pessoas pra serem devoradas pela casa. E como é que você vai socar a casa, né? E aí se resolve de outras maneiras, assim. O legal é você ver. Pega um pouco do que o Witcher faz também nos videogames. Sim, né? Sim. Pra você resolver a treta, tem que descobrir o que, que tá causando a treta. E tem toda uma investigação. É uma parada mais Constantine quadrinhos também, né? Quem lê Constantine, bem mais, né? Constantine não enfrenta demônio, não faz nada disso, né? Tudo é tudo na lábia ou nos acordos, né? É muito louco, exato, né? Exato. Nessas paradas de ocultismo, né? De, tipo, componentes de magias e símbolos, né? Que afastam ou atraem ou não sei o quê, né? Eles vão juntando essas coisas todas. Acho que o Hellboy, ele tá mais perto do Supernatural, no sentido que eles têm essas mandingas, têm as magias, têm os pozinhos, têm os símbolos, e vez ou outra tem os tiros de pistola com sal, tem as barras de ferro pra espantar fantasma. Pode tijolo? Tem pó de tijolo na porta? Pode tijolo. Liberte-me, senhor, dessas correntes! Eu tenho os momentos que tem as mandingas, mas tem os momentos que tem umas porradas ali, que tem que dar uns tiros, que tem que resolver a coisa um pouco mais fisicamente. É bem nesse caminho aí. As histórias do Hellboy, em geral, embora seja muito interessante, elas têm mais ou menos uma fórmula, né? Que ele chega, fala com uma pessoa, e daí em 70% dos casos, essa pessoa trai ele. E essa pessoa que tava por trás de toda a coisa sobrenatural, cara. Isso, quase sempre é assim. Mas ele às vezes fala isso, né? Quando a pessoa trai ele, ou quando aparece ele fala, ih, essa velha vai me trair. Eu sabia, cara, por que eu tô falando com essa pessoa? Eu sabia que ela ia ser a bruxa, sei lá o quê. Olha, tem uma história do Hellboy bacana que subverte um pouco a coisa do oculto, na questão do charlatanismo e tal, que se passa no Brasil. Olha só. Numa vila brasileira, tem essa edição bem legal. Como é que chama o cara? John of God? Cara, eu achei bem situada, sabia? Não achei nada assim, as pessoas falando em espanhol, não. Era tipo um frade lá, numa cidadezinha bem pequenininha, tipo de Manaus, uma parada assim, na década de 50, e aí tem tipo uma criatura, tipo um deus, um demônio macaco, que tá matando as pessoas e tal. Um demônio macaco. E aí ele vai todo preparado, ele cai na porrada com o bicho, porque não dá pra dialogar com um demônio macaco, e ele tenta também os pozinhos e as cruzes e tal, ele fala, porra, não tá rolando, e aí ele descobre que na verdade era um macaco enlouquecido por um vilão lá, digamos, alguém por trás, usando uma máscara, uma roupa que o cara tinha criado pra assustar a galera local. Então também tem essas brincadeiras, assim. Scooby-Doo, total. Eu teria conseguido se não fosse este maldito demônio vermelho. Perfeito, eu fiquei super orgulhoso. quando apareceu no Brasil. Maneiro. É, e o nazista, aquele que é só uma cabeça, ele tava em Macapá também. Né? Que isso? É. Pode crer, cara. O nazista cabeça fugiu pro Macapá. Sim, cara. Pra onde que, se tu fosse uma cabeça nazista, pra onde tu iria? Brasil. Cara, isso é uma frase que é um conto que dá pra você botar, sabe? Tipo assim, descubra o contexto disso. Se você fosse uma cabeça nazista, pra qual lugar no Brasil você fugiria? Não tem aquelas frases, aquelas plaquinhas, né? Quando você chega na cidade, seja bem-vindo a Macapá, onde cabeças nazistas se refugiam. De repente tem... Turismo. Lardas cabeças nazistas. Ai, ai. Satanás! Vem cá, Satanás! Tem uma história que eu gosto, que é o Verme Vencedor. Que vendo um poema, que eu não vou lembrar de quem foi que escreveu esse poema, mas essencialmente, de novo, os nazistas estão fazendo alguma besteira. E aí eles resolvem trazer um astronauta que eles enviaram pro espaço pra meio que fazer contato com uma das entidades sobrenaturais e nunca trouxeram o desgraçado de volta. Ele ficou lá boiando no espaço. E eles resolvem trazer o cara. É, numa seita, num ritual, de novo, mistura de tecnologia com magia. E aí, cara, quando o Hellboy tá lá tentando resolver a treta, quando desce o foguetinho lá com o corpo do cara, o corpo do cara se tornou um vessel, né? Um receptáculo para uma entidade cósmica que quer devorar todo mundo. E ela toma a forma de um verme horroroso que vai crescendo e vai consumindo e o caramba. Então é meio que uma história ao mesmo tempo. É uma história clássica. Pulp, né? E o Hellboy brinca muito com isso, como a gente já falou. Mas que eu lembro que me marcou porque é meio que isso. É um plano nazista maluco do caralho. E você tem uma discussão dos nazistas que estão envolvidos ali, que ainda tem aquela ideologia do Terceiro Reich, junto com a galera do Oculto que fala, não, foda-se o nazismo. Vamos crescer esse verme e ele vai devorar o mundo e nós seremos parte da nova. Aí nego, tipo assim, cara, o que você tá falando? Então tem esses diálogos às vezes, tipo, cara, eu achei que você fosse nazista. Não, nazismo é o caralho. O verme nos devorará e seremos a nova forma de vida. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Cara, essa pra mim é uma das histórias que mais faz essa junção, porque tem esse aí tudo que o Solano falou, e tem o Lobster Johnson, Isso. Que é um super-herói. Falar do Lobster Johnson. O Lobster Johnson, ele era vigilante, né, que matava mafiosos, e só que quando começou a guerra, ele se envolveu na guerra e foi caçar nazista também. Só que ninguém acredita que ele existia, porque assim, tinha história em quadrinhos do Lobster Johnson, tinha seriado aqueles de cinema do Lobster Johnson, e todos os personagens falam, meu, Lobster Johnson, personagem pra criança. Só que eles veem o Lobster Johnson nesse castelo que tá tendo... Eles estão chamando o nazista possuído pela criatura Lovecraftiana, coisa e tal. Só que é o fantasma do super-herói que ajuda eles. É, o fantasma tá sempre aparecendo pro Hellboy, pra eles. E ele tem aquela coisa super careta, né? Do super-herói dos anos 40, 30, por que não? Né, rádio. Lobster Johnson Lagosta mais uma vez vence os bandidos, né? Com um soco certeiro no queixo. E ele deixa a marca da lagosta. Ele queima a marca da lagosta na testa. Caraca, os caras, é muito legal, cara. Isso. Porra, outra história maneira que eu lembrei é uma historieta, né? Uma que também o Hellboy meio que tropeça na situação. Ele encontra lá uma seita também tentando trazer um demônio pra fornicar com uma mulher virgem num cemitério abandonado. E aí o Hellboy chega e tipo, meu irmão, porra é essa? Para com essa porra e tal. E aí briga nos caras, não sei o que, rola uma mega de uma treta. E aí quando ele vai e pega a menina, né? E tipo, olha, te salvei e tal. Ela puxa uma faca e começa a esfaquear ele e fala, meu irmão, eu queria isso. Eu tava aqui pra isso. Eu queria ser a noiva do capeta. E aí ele, porra, como assim? Eu te salvei. Salvou nada. Essas surpresas assim também do molde são muito maneiras. Você acha que o Hellboy, ele segue muito o estilo Arquivo X de contar a história? Tipo, você tem várias histórias independentes e você tem uma mitologia que vai seguir, de tanto em tanto tempo você vai andando aquela mitologia pra frente. Eu concordo, você tem um monstro da semana, né, que o Arquivo X fazia, que a gente já conversou, e você tem o arco principal que anda ocasionalmente aí, e acaba que algumas dessas histórias intermitentes acabam se destacando justamente porque exploram outras mitologias. Eu acabava achando mais interessantes às vezes do que as histórias, da que a história principal do Hellboy. Mas pra quem quer começar a ler Hellboy, o Hellboy, ele é uma revista única do número 1 até hoje, ou tem várias revistas de Hellboy, tem sagas que são independentes da revista principal? Como é que a pessoa navega através das publicações do Hellboy? Acho legal começar, pelo menos, pela Semente da Destruição, que é uma minissérie, 3 revistas, se eu me lembro bem, que pelo menos apresenta esse personagem e a premissa dele. É claro que se você for ler conforme elas foram publicadas, você vai ter uma noção melhor, mas não impede que você dê um salto e pegue uma história dele dos anos 80, Hellboy no México. Dos anos 80 você diz na cronologia. Na cronologia ali, desculpa, na cronologia do personagem, não que foi publicada nos anos 80, não. Cara, uma história independente, que eu acho que é bem acessível pra quem não conhece, eu não sei como é que é em português, em inglês é The Crooked Man. Muito boa, o Homem Torto, Isso, cara. É desenhada pelo Richard Corbin, eu acho. Assim, a desvantagem pra mim é que a arte não é do Mignola. Mas ele é muito bom também. O Richard Corbin é muito bom, cara. É muito bom. É muito assustador essa história. Que é a mitologia dos rednecks americanos lá nas montanhas Apalache. Uhum. Então, o Hellboy encontra um cara que diz assim, não, eu tenho um osso de gato que uma bruxa me deu. E daí, por causa desse osso de gato, eu não posso ter nada ruim acontece comigo. Uhum. E daí, eles até lidam com duas bruxas. Tem uma bruxa que ela muda de forma assim, ela tira a pele dela, fica assim, a pele estendida na cama. É. E daí, de dentro da pele, sai um guaxinim, porque ela tem a forma de guaxinim, que é bem as coisas redneck. Uhum. E tem uma outra bruxa, não sei se é essa ou se é outra, que ela pegou o pai desse cara que o Hellboy tá conversando. E ela botou um arreio nele e ele virou um cavalo. Só que ele virou um cavalo meio homem. Odor cavalo! Yeah! Pois é, tem isso aí. É muito sinistro isso, cara. E tem toda aquela coisa, aquele filme The Witch, é um clima parecido, só que The Witch é, sei lá, séculos atrás, e esse seria, acho que nos anos 50, por aí. Abraço para Black Phillip, que está aí ouvindo o Nerdcast. Olha, outra história que eu recomendo, essa dá pra você ler também independente, é justamente do Bureau de Investigação Paranormal, é BPRD Plague of Frogs, a praga dos sapos, onde o Abe Sapien, o Johan Kraus lá, o Homem Gasoso, a Liz e o Roger vão resolver uma treta envolvendo essa semente do mal aí que tá germinando numa cidadezinha. Uma coisa ainda que Lovecraftiana, que a gente brinca, o Dagon e tal, as pessoas meio peixe, meio sapo, mas é uma história que funciona muito bem sozinha e enfim, brinca com essa coisa dos superpoderes deles. Eu lembro que tinha uma cena bacana que eles estão tentando descobrir quem tá por trás da parada, quem que tá fazendo as pessoas se transformando em monstros, que aí eles entram numa igreja abandonada também, os caras estão lá, no, me engano, rezando, o cara ali tem um cara assim no púlpito, o corpo dele ainda é humano, mas a cabeça dele, tipo a cabeça mega inchada, cheia de feridas e bolhas e tentáculos, aí alguém fala assim, acho que é aquele cara ali, hein? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.